naturalmente, do ponto de vista estritamente financeiro para o município, do ponto de vista estritamente financeiro para o município, parece-me que haverá aqui um prejuízo, evidente, pela redução do valor do lar. Espero que isso também não coloque em desigualdade de oportunidades outras empresas, até porque este preço, de facto, é muito baixo. Eu gostava de perguntar se nós temos, por escrito, esta aceitação de distinguir deste lote em favor de outro, pelo proprietário deste a sociedade da Alva Quece, porque, enfim, não ponho aqui em causa naturalmente o teor da reunião que teve com esta empresa, mas julgo que estas alterações devem sempre ficar reduzidas a escrito para que, do ponto de vista legal, não me acalque aqui na situação. Portanto, eu não me irei compor, apesar de não estar de desfazer aquilo que já foi atribuído, parece-me assim um bocadinho muito embrulhado. Mas, de todo modo, não quero opor-me também à instalação de novas empresas, porque eu também sempre defendi isso, e em coerência devo manter essa posição, com um princípio, é que haja, da parte da sociedade da Alva Quece, um documento escrito, renunciando àquele lote,